Olá, essa é a Voz de Brasil e aqui habla Rodrigo Dub. Há poucos dias, os tabloides ingleses mostraram vídeo gravado na casa de Amy Winehouse, em qual ela fumava crack, declarava haver aspirado cocaína e tomado remédios em uma cena deprimente. Pouco depois, eu vi uma fotografia dela mesma, sacada mês antes, onde ela caminhava nas calles de Londres com os pés descalços, semidesnuda, em lo que parecia estar sofrendo muitíssimo por seu marido encarcerado, ou não sei, por seu próprio inferno personal. Donde me quedé pensando: mira, Amy, isso não é necessário. Puedes acabar morrendo dessa maneira. O universo pop está cheio de males exemplos de pessoas que seguiram por esse sendero e isso não acaba bem. Seguramente, isso mesmo lo diria John Coltrane, um adicto em heroína que morreu muito temprano e não pudo prosseguir criando as pérolas como essas que nós escutamos ao fundo. Assim, resolvi fazer um programa especial sobre drogas para falar com Amy e dizer-lhe que não é necessário hundir-se nesse mundo. Escutemos. Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe malhando na praça, sabótica não, convoca no som a paz dos irmãos de toda a quebrada. Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico, analiso, um branco e um preto unido, resposta de cara ridículo, vejo sim, confisco, mundo submisso, eu adquiro alívio, paz para os meus filhos na decente, atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim, regenerado, delinquente lá do Brooklyn, não sou murra, mas tenho sim os pitbull por mim, sei que até lá, liberdade já, pros meus irmãozinhos representei, com do verdinho na mente, ok, não diz. Andei, eu me empenhei, me dediquei também. Conheço o povo de Sampa, RJ, BH, Baixada, Porto. Sou gavião fiel de origem louco, nada bobo. Não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo. Mas vale uma família e um qualquer no bolso. Medo, talvez desemprego, sofrimento, lamento. Vai ser demais, vou viver sem paz, pagar veneno. Nas ruas, falcatruas, é polvinho, o isqueiro. O itinerário de um poder é o Brasil brasileiro. Se infiltraram, as portas se fecharam. Quem rima está aqui, quem não rima aplaude o adversário. Tipo jagunço, chabu, neguinho. Até lá, liberdade já pro Lu e o baiano. Se liga na fita, nanatos, otários estão maquinados no morro. Falaram que pode atirar na sequência, se pá, vão prestar em socorro. Mas abre o olho, o cara piolho é sempre o mano dos nossos. O inimigo meu tem ar, trabalho, cabreja também tem moto. Suca não meu bairro, pinotei, não deixei rastro. Comentaram sim, forjaram o que eu vi, 12 parangas no barco. No bairro eu pego meu filho, na fé vim abrindo, na fé vou seguir. Deus que me livre na mira do tiro, uma nega, não pico, não brigo, nem mosco. Medo só vejo destroço, do pobre que acorda com ódio. Anjo do céu, não pode ser réu, quem vem das ruas não joga fácil, tipo invasor tenebroso, fogo contra fogo, deixo claro o corpo, corpo. Sou maloqueiro, sou e lá vou eu de um pé, um dois pra pegar, então por isso já sai o pé, pra meu alívio eu quero um back, mais uma vez o chame quem provoca é o cigar. Sou maloqueiro, sou e lá vou eu de um pé, um dois pra pegar, então por isso já sai o pé, pra meu alívio eu quero um back, mais uma vez o chame quem provoca é o cigar. Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe malhando na praça, sabótica não, convoca no som a paz dos irmãos de toda a quebrada. Sabotagem, mano, anise, eu vejo trabalho, convido, analiso, branco e preto unido, resposta escala ridículo, vejo sem confisco, mundo submisso, eu adquiro pé.

Ela é tempo do bolo, lá do Pina de Copacabana. Ela é tempo do bolo, lá do Pina de Copacabana. Ela é tempo do bolo, lá do Pina de Copacabana. Ela é tempo do bolo, bolo, bolo, bolo, bolo. Pela melhor pareja de MCs que o Rio de Janeiro já viu nascer. Hoje dia, cada um seguiu seu próprio caminho, mas em Macaco, eles dizem o quanto lhes gusta a hierba. Antes, tivemos Otto com o clássico Bob, onde ele nos conta o que exatamente a cantante Fernanda Abreu apreciava ao entardecer na praia. E empecei o bloco com Sabotage, Taking a Walk on the Wild Side, de São Paulo, com Moonha. Bueno, segundo Bob Dylan, todos devemos quedar-nos loucos. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you when you're trying to keep your seat. They'll stone you when you're walking on the floor. They'll stone you when you're walking to the door. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're at the breakfast table. They'll stone you when you are unable. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Come back again. They'll stone you when you're riding in your car. They'll stone you when you're playing your guitar. Yes, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. All right. across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Well, I know, you probably scream and cry that your little world won't let me go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Hendrix em Are You Experienced pergunta se você já é provado lo mesmo que ele. Bueno, considerando o tanto que ele deve haver provado, penso ser difícil. Antes, os mutantes tomam algo e nem tampouco sentem seus pés tocarem no suelo, em Ando Meio Desligado. E a primeira canção do bloco foi Rainy Day Women, Numbers 12 and 35, de Bob Dylan. Em Brasil, os remédios controlados têm uma banda negra em la cara, com os deles, El Fino Coletivo. Thank you. fap, fap. Chegue bem cá, vem me dar um abraço, que eu não posso mais esperar. Oh, fap, fap. Chegue bem cá, vem me dar um abraço, que eu não posso mais esperar. Cê diz neguinho, mexe, mexe. Olha pra lá, vira a cara, não dá bola. Pega uma ficha aí, bota lá na radiola.

sí, el fabuloso DJ Dolores logra nos decir cuál es el efecto del azogue, una bebida que deja un sabor dulce en la boca mientras la cabeza se va a la luna. Chico Science, ayudado por el ministro Gilberto Gil, trae la psicodelia en las calles de Recife con Macó. Y el fino colectivo empezó con el funk tan fuerte que fue clasificado como banda negra o tarja preta. Ahora vamos a escuchar Ben Harper compartiendo un pito desde el inicio hasta el final. Y vamos a terminar con una pequeña ayuda de nuestros amigos. Cuídate, Emi. What